Podcast XTP. Discutimos videojogos. Olá a todos, estamos aqui para mais um podcast Xbox Team Portugal. Sou João Oliveira. Hoje tenho comigo o Zé Luís. Olá, boa noite. O Glorioso. Boa noite. E o Luís Andrade. Olá, boa noite. Estava bastante contente. Glorioso, gostava de pedir que me fizesse assim um resumo breve do que se passou esta semana na CES 2009. Acho que consegues fazer isso. Epá, só da parte que abrangeu a 360, que acho que foi. Sim. Foi decepcionante que não teve novidades. Monta. Tirando a parte da confirmação das datas, das demos, do lançamento dos jogos do Halo, não houve mais nada de novo. Eu sinceramente estava à espera de um jogo, qualquer coisa de novo, mas não. Andrade, achas que a Microsoft pode estar a guardar anúncios mais importantes para mais tarde no ano? Eu acho que o mais importante da CES não foram as consolas, mas foram os monitores. Os monitores foi muito bom. A Toshiba apresentou o primeiro monitor com Blu-ray, e além disso já se conseguiram ver monitores que rivalizam o tamanho, tanto a espessura do monitor, rivaliza com os atuais telemóveis. Ou seja, praticamente quase uma polegada de espessura. Em termos de Xbox 360, eu penso que o boom grande das notícias, só a partir de março, é que vamos começar a ter notícias sobre novos títulos. Isso. Mas a Microsoft já disse que está a esperar pela E3, que este ano vai ser em grande. Então, e relativamente ao novo projeto, o CODU, tem alguma coisa a dizer? Eu não estou muito dentro do assunto, estás a perceber, não estou muito dentro do assunto, portanto não te posso estar a dar mais informações sobre esse novo projeto. Acho que o Cozu pode ser interessante, mas eu sinceramente espero mais jogar os níveis feitos pelos outros quando era a fazer de níveis. Sim, mas isso é sempre assim, há sempre pessoas que jogam uns dos outros. Repara uma coisa, o CODU vai rivalizar com o Little Big Planet, mas neste momento o Little Big Planet já começa a chatear as pessoas que já estão fartas de jogar o jogo. Isso vai acontecer neste tipo de jogos de plataformas, em que as pessoas fazem plataformas, isso é muito giro ao início, mas depois começa a ficar infantil. Eu acho que discordo um bocadinho contigo. Eu acho que não se deve fazer uma comparação entre os jogos. É óbvio que o público-alvo talvez seja sensivelmente o mesmo, mas são conceitos um bocado diferentes. Eu acho que o Little Big Planet é mais, como tu disseste, plataformas e as pessoas criarem níveis a partir disso. E o CODU é um pouco diferente. Exatamente. Pelo menos a demonstração que eles mostraram na apresentação era um jogo que, do que vejo, não podes fazer no Little Big Planet. Não quero com isto dizer que é melhor ou pior, é só que é diferente. Mas bom, eu só quando tocar no menino é que eu posso dizer o que é que, se é bom, se não é, se vai ser bom, se não vai ser. Enquanto eu ouvir só imagens ou só vídeos, não te consigo dizer nada. Querias acrescentar alguma coisa, Glorioso? Não, o CODU basicamente é uma linguagem de programação visual. Esse conceito é esse. É muito simples. Exatamente. E podes construir jogos de vários tipos diferentes. É mais complexo. Isso pode não ser uma vantagem. É mais complexo do que o editor de níveis que tens no teu Big Planet. Zé Luís, agora mudando de assunto, gostava de saber a tua opinião sobre como está, o que estás a achar dos vídeos do XT Prémios que temos estado a lançar esta semana e que vamos continuar a lançar ao longo desta e da próxima. Epá, isso é uma pergunta um pouco tendenciosa. Eu sei, por isso é que eu perguntei. vou ter que estar aqui a gabar o vosso trabalho. Estão excelentes. Já o disseram os nossos membros, acho que estão de parabéns, sinceramente. Estão ali muitas horinhas de trabalho e é o início, não é? Penso que ainda vão melhorar bastante mais, portanto, só mesmo a legenda é que vamos melhorando, não é? Exato, só mesmo continuando é que vai melhorando, mas para os primeiros estão muito, muito bons, portanto, só vos tenho a dar os meus parabéns, aliás. Em nome de toda a equipa, obviamente, penso que os merecem. Muito obrigado. O Tec também agradece, diz aqui. agora vamos passar para o tema da semana, que é baseado num artigo aqui do Glorioso, um dos artigos que ele ultimamente tem dado numa de redator nato. Anda possuído. Eu acho que foi o aumento do céu e fruto. Que é o artigo que gostaria de mencionar é aquele onde falas, intitulado Conta-me Como Foi, como é uma espécie de comparação entre os jogos da atualidade e... Não é comparação, mas é... Vai equiparar um jogo atual ao que havia anteriormente, certo? A ideia era essa. E a ideia surgiu exatamente quando estava a ver o programa homónimo da RTP que se chama Conta-me Como Foi. E a ideia era... E pelo que eu percebi, com algum sucesso, há muita gente que não faz ideia que os jogos começaram desta maneira. Dizer que os conceitos originais são cada vez mais difíceis de haver, porque já quase foi tudo feito. E que há uns anos atrás, com recursos muito mais limitados, conseguia fazer jogos, como eu estava a falar com o Zé Luís antes de estarmos em gravação, que nos deixavam completamente viciados, sem... Ora, já que estás a falar nisso, essa é uma das razões porque hoje os convidados são três... Estou a ver lá o termo que vais utilizar. É, velhotes, pá, dinossauros desta indústria. Estás despedido. eu gostava que vocês me descrevessem mais ou menos a vossa experiência desde o princípio, o vosso primeiro contacto com os videojogos. Zé Luís, podes começar tu. Epá, eu estou encantado a olhar para estas imagens que o Glorioso pôs na página. O Match Day, o Enduro Racer, o Match Point, as horas e acima de tudo o prazer que dá. Hoje discutimos aquele pixel, aquela folha que não abana, aquele não sei o quê, em jogos que são brutais. Mas isto, com olha-se para aquilo, se calhar hoje já não conseguiríamos jogar. Mas foram muitas horas a jogar estes joguinhos, e dava um gozo, mas um gozo mesmo tremendo. Penso que os mais novos não... sei lá. Nós passamos por esta fase e eles não passaram... Não, se calhar não conseguem perceber, mas... O gozo era diferente, se calhar por serem os primeiros, por ter a primeira experiência. Mas que era divertido e que divertia a brava. Isso não tenho a mínima dúvida. E a sério, estou aqui a olhar para estas imagens e realmente faz-me recordar... Há muitas tardes perdidas à frente do Timex e do Spectrum, um Timex que eu tive, com o load, aspas, e depois a limpar a cassete que aquilo não entrava à primeira, e depois não sei o quê, aventuras mesmo. Realmente está aqui um artigo excelente mesmo. São tardes que já não se repetem? Não, muito dificilmente. Agora, é diferente. Não quero dizer que agora não, as pessoas não se divirtam, mas é diferente. O gozo, é o que eu te digo, o gozo era outro, por serem os primeiros, se calhar, por ser o primeiro jogo de futebol, o primeiro jogo de motocross, mas que realmente aquilo entusiasmava e entretia, é uma verdade. Percebes? Agora há tanta oferta, jogos tão bons, que muitas vezes temos 10 ou 20 jogos na estante e... quase nem sabemos o que havíamos de jogar. Na altura havia meia deles e os que havia eram realmente bons. As pessoas divertiam-se com aquilo, percebe? Vão bons tempos mesmo. Estou encantado com essas imagens. Principalmente com Match Day. Andrade, gostava de perguntar como é que surgiu o teu interesse pelos videojogos. Assim, o primeiro contacto que lembras. Olha, eu tive um bocado de sorte porque o meu pai tinha uma empresa de engenharia civil, portanto, de construía saneamento, fazia saneamento básico em Portugal. E eu aos 5 anos tive o meu primeiro contacto. Com 5 anos tive o meu primeiro contacto com computadores. Não com videojogos, mas com computadores. Videojogos em 1968 ainda não. Ainda estava a ser construída, a ser criada. E eu tive muita sorte de desde logo, desde criança, ter começado a mexer em computadores. O primeiro videojogo, se podemos dizer que seja um videojogo, que eu tive contacto foi com o Pong. Isso, mais clássico possível. Mais mesmo. E eu ficava horas e horas fascinado com aquilo. Era uma coisa completamente. Era. Mas aquilo dava horas e horas de prazer. Quando o Spectrum começou, mais uma vez eu tive sorte de começar a trabalhar numa empresa muito jovem que vendia Spectrums em Lisboa. Porquê? Porque aquelas pessoas que estavam mais habituadas à informática, este tipo de empresas pegavam logo em nós e colocavam-nos a ajudá-los naquilo que seja necessário. Temos de questões, perguntas que os clientes faziam. E então, enquanto vocês, Vossa Excelência, tipo Glorioso, Zé Luís, jogavam os joguinhos, eu fazia um trabalho para eles. Eu pegava nos jogos que eram comprados em Londres, quebrava o selo de proteção e depois gravava uma master para a empresa regravar e vender em todo o país. Eu, na altura, tínhamos funcionários ao Glorioso, já viste? E é muito engraçado porque aquilo que o Zé Luís conta do cotonete e isso, eu passava horas e horas com o cotonete a tentar ter aquele som ideal para gravar, para que a cópia ficasse como deve ser. Nós depois comprávamos, nós próprios depois também ganhávamos dinheiro, porque comprávamos 1000 cassetes de cada vez e vendíamos em várias lojas cá em Lisboa, portanto também fazíamos o nosso dinheiro, mas... Eu praticamente eu joguei quase todos os jogos que apareceram cá em Portugal. Há só uma coisa que o Glorioso esqueceu, foi do 77 Willy, que eu acho que é um jogo emblemático, e do Daley Thompson TK de Bom. Eu não me esqueci, Andrade. Ainda hoje, há bocado estávamos aqui a preparar a gravação e eu estava a jogar o 77 Willy aqui no PC. E há outro jogo que pouca gente fala, mas que para mim foi um dos melhores jogos, que era o Deus Ex Machina. Isso não era bem um jogo, era uma aventura. Era praticamente era quase um livro interativo. Olha, isto em 1984 era deslumbrante. Ninguém tinha visto aquilo. Depois comecei depois com o Commodore 64, Amstrad. Muito Amstrad, Segas, passei por todas as Segas, passei por todas as Nintendo Super SNES, a NES, a Nintendo 64, e foi na Nintendo 64 que eu comecei a trabalhar na indústria dos videojogos, em tempos de jornalista de videojogos. Tenho muita história para contar, qualquer dia faço um livro. Agora perdi-me, estava um bocado desconcentrado. Mas queria dar-te os parabéns ao Glorioso, porque o Glorioso conseguiu recordar os meus bons momentos de videojogos. Parabéns. Glorioso, gostavas de só de esclarecer o Andrade que referiu que não mencionaste uns quantos jogos? Não referenciei muitos jogos, que iam limitados, não é? Fórmula 1, Fórmula 1, havia milhares de jogos que tinham sido citados aí. Mas é. Como eu disse ao princípio, a ideia do artigo era estabelecer um paralelo entre o clássico daquela altura e um jogo de sucesso de agora. Nesse âmbito não encontrei nada que pudesse encaixar no Jet Set Willy, no Three Weeks in Paradise, outros jogos que são autênticos clássicos, né? E acho que uma coisa engraçada, que se calhar muita gente não sabia, é que há criadores de jogos daquela altura que hoje continuam a ser criadores de sucesso, não só a Rare, mas a Atari. Sid Meier's continua a trabalhar em grande, já naquela altura, em grande tempo, ao grande ele. O mundo evoluiu muito nestes 20 tal 30 anos, mas há nomes que se mantêm. Sim, há muitos jogos, estava-me aqui a lembrar do R-Type, as horas que eu perdi, o Bubble Bobble. O R-Type vai ser feito agora uma versão do Live Arcade. Olha, já que estão a falar nisso. O também, não é? Que vai ser agora. Sim, o Outrun. Sim, o Outrun, isso era no computador e eram as máquinas, chegasse tanta moedinha. Já que estão a falar nisso em remakes, gostava mesmo de perguntar se há algum jogo. Além desses que já acabaram de mencionar, que vão sair no Xbox Live Arcade, se há algum jogo que gostavam mesmo que tivesse uma reedição assim mais aprimorada para o serviço da Xbox, poderia-se mais funcionar. Epá, só um? Não, pode ir à vontade. Estudar é arranjar só um. Epá, não sei, é difícil. Porque nem sempre os jogos consegues captar hoje em dia com os recursos que existem, consegues trazê-los para as gerações mais novas. Se calhar se trouxesse um Jet Set Willy ou um Manic Miner, que eu acho que era um jogo que faz sucesso para falar. Manic Miner hoje, se saísse no Live Arcade, tenho certeza que eu, que Zé Luís, que o Andrade, qualquer um de nós compraria o jogo. Mas será que a malta mais nova iria agarrar o Manic Miner? Manic Miner é um jogo que eu se calhar todos os meses jogo uma vez. E se fosse algo como um remake, como aquilo que está a ser feito com o Bionic Commander? Pá, tem. É só depois de ver. Mas acho que seria praticável? Talvez. Agarrar no conceito e recriar o jogo completamente é uma possibilidade. Outra possibilidade foi aquilo que a Rare fez com o Jetpack do Live Arcade, que agarrou no jogo, e é o que vai ser feito agora com o R-Type, fez uma cópia fiel do jogo e uma versão exatamente igual, mas com gráficos atualizados. E é isso que o R-Type vai ter. São duas possibilidades. José Luís, qual é alguma destas duas vertentes que achas que devia ser aproveitada? Epá, isto por incrível que pareça, assim, eu primeiro compro todos os jogos que saem, esses mais antigos que agora são convertidos, eu comprei-os todos. O Jetpack comprei, vou comprar o R-Tech, espero ansiosamente por ele, e espero que um dia apareça o Bubble Bobble, aquelas bolinhas, mas tinha 100 níveis, se passavam horas e horas para chegar ao nível 100. Aquilo jogado com duas pessoas era fantástico, espero ansiosamente esse jogo. Mas gosto muito de ver portanto, aquelas versões originais, mas bom, ao fim de meia hora a jogar aquilo, começamos a olhar para aqueles gráficos e já não estamos bem habituados. Não sei se me vais entender, ou seja, já não é bem o gozo de há 10 ou 15 anos atrás. Gosto muito. Eu acho que penso isso com gráficos da geração antiga, imagino vocês. Eu já estranho os gráficos da geração antiga. Exatamente. Embora compro jogos todos e jogos, mas potencialmente com as novas atualizações e com os novos gráficos. Mas o jogo continua a dar o mesmo gozo e pretendo jogar o Jetpack e vou jogar sem dúvida nenhuma o R-Type. E se calhar com os mesmos amigos que jogava há anos atrás. Ainda tenho eu alguns amigos desses e de certeza absoluta vão ser tardes bem passadas quando sair o R-Type e espero ver o Bubble Bobble também por aí, um dia deste. Um remake saiu no Live foi o nosso 43, está muito bom. Ah, também. Ainda estive a jogar isso este fim de semana. Foi muito bem. Sim, o jogo está muito bom. Andrade, e tu também tens este jogo? Eu contentava-me com o catálogo da Rare, que lançou na Nintendo. Pois. Portanto, se eles conseguirem a autorização da Nintendo para lançar o catálogo todo no Live, eu fico contente. Mas estou à espera do Outrun, e sem dúvida nenhuma. Também vai ser um jogo, vai ser, senhor. Final do ciclo de vida da Xbox original, uma versão do AutoCAD que é muito. Perdi lá horas e horas de ver aqui. Mas olha que a 308 ainda vai morrer já. O ciclo de vida da Xbox 308 vai ser muito maior do que as pessoas pensam. É um ciclo de algumas. Sim, completamente. Só espero que não levem só lá além do desejado. Sim, do razoável. Já tem acontecido. Não. Estender o ciclo de vida de uma consola continua a ser rentável. Isso penso que é mal. Não, é assim, uma coisa é dúvida. Uma coisa é. Não temos dúvida. A Microsoft vai ser a primeira a lançar a próxima geração. Agora, que esta geração vai durar mais tempo do que durou a anterior, isso podem ter a certeza absoluta que vai acontecer isso. Porque até com a atual crise económica não dá muita margem para grandes gastos. Oh, Andrade, isso se calhar fica para uma conversa com outro podcast. Oh sim. Pode ser. Pode. Então, como conclusão, gostava o que nós chegamos aqui a ver é que a mística de jogar se calhar tem-se vindo a perder um pouco. É isso? Não, tem vindo a ser renovada. É diferente, então? É diferente. Já não há aquela curiosidade, aquela novidade tão grande de ver um jogo novo que são um bando de pixels de um lado para o outro? É assim, nos anos 80, quando saíram aqueles jogos do Spectrum, aquilo era tudo novo. Não havia ali ideias renovadas, aquilo era tudo novo. Tu ias jogar aquilo, nunca tinhas visto nada. Agora todos os jogos têm um bocadinho de outro qualquer. E as tuas expectativas estão muito mais altas. Na altura não, tu não tinha expectativas. Tu devias saber era peixe, não é? Havia uma revista espanhola e uma inglesa que apanhavam em duas ou três lojas em Lisboa. Como é que isso se chamava? Essa revista espanhola. Revista espanhola enorme. Eu comprava isso, já não me lembro do nome. Eu comprava essa revista que eu desconheço. Via que era uma coisa. Não era hobby, para mim. Não. Era uma revista enorme. Exatamente. Um papel muito grosso. Exatamente. Fazer um jornal. Era. E havia uma revista dos ingleses, mas que eram muito difíceis de se encontrar. Encontravam-se algumas papelarias em Lisboa, mas era difícil. A informação não era como hoje tu vais à net e vês o trailer do jogo, vês as imagens, como o jogo site já tens uma ideia formada do que é. Naquela altura não. E os jogos eram feitos, havia milhares de editoras diferentes. O mercado estava florescia. Qualquer pessoa em casa podia programar um jogo. E ter sucesso mesmo que fosse uma porcaria, as pessoas iam à loja, não sabia. Né? Sim, era um risco, também era outra coisa. Era sempre um risco. Tu ias à loja e eles tinham um duplicador de cassete e duplicavam da cassete na alta. Era mesmo assim. Bem, então acho que hoje vamos ficar por aqui. Há mais para a semana. Até à próxima. Tchau, boa noite.